Capítulo 4. Posições táticas. Sun Tzu disse: na antiguidade, o perito em batalha se colocava fora da possibilidade de derrota e esperava que o inimigo expusesse a sua vulnerabilidade. Garantir-nos de não ser derrotado está em nossas mãos. Porém, a oportunidade de derrotar o inimigo é dada por ele mesmo. Por isso se diz: a invencibilidade repousa na defesa, a vulnerabilidade revela-se no ataque. Manter-se e assumir posição defensiva é porque a força do inimigo é esmagadora, porém lançar-se ao ataque é porque a força do inimigo é deficiente. O especialista em defesa oculta a si mesmo no mais profundo e indecifrável canto da terra. O especialista em ataque desfere o golpe de cima das mais altas esferas do céu. Dessa forma, ele é capaz de, ao mesmo tempo, proteger a si mesmo e alcançar a vitória completa. Ver a vitória apenas quando ela está ao alcance da visão de todos não é o máximo da superioridade. O verdadeiro mérito está em planejar secretamente, deslocar-se subitamente, frustrar as intenções do exército inimigo e finalmente chegar à vitória sem o derramamento de sangue. Pois não requer muita força levantar a penugem de um coelho no outono, nem olhos penetrantes para distinguir o sol da lua, muito menos ouvidos apurados para ouvir o ronco do trovão. Os hábeis comandantes vencem a batalha depois de terem criado as condições apropriadas. Um comandante inteligente não apenas vence, ele se sobressai derrotando o inimigo com facilidade. Eles preveem todas as eventualidades, conhecem as situações do inimigo e não ignoram o que podem fazer e até onde podem ir. A vitória é uma decorrência natural desse saber. Porém, suas vitórias não lhe garantiam nem a reputação de sábio, nem o mérito do homem de valor. Pois o homem comum não dá grande credibilidade a uma vitória que foi obtida longe dos olhos da sua compreensão. Assim eram nossos ancestrais. Não acreditavam que os elogios como corajosos, heróis ou invencíveis fossem um tributo que tivessem merecido. Atribuíam, sim, seu sucesso ao cuidado extremo que tinham em evitar o menor deslize. O comandante inteligente vence as batalhas evitando cometer erros. É isso que garante a vitória completa, pois significa conquistar um inimigo já derrotado. O comandante hábil assume uma posição tal que não pode sofrer nenhuma derrota. Não negligencia nenhuma circunstância que garanta aniquilar o inimigo. Portanto, um exército vitorioso só entra na batalha depois de ter garantido a vitória, enquanto um exército derrotado só procura a vitória depois de ter entrado na luta. Um comandante vitorioso não permite que as tropas mostrem uma confiança demasiado cega, uma confiança que degenera em presunção. As tropas que sonham com a presunção da vitória são debilitadas pela preguiça. Ao contrário, aquelas que, sem pensar na vitória, exigem o combate, são tropas enrijecidas pelo trabalho, aguerridas, destinadas a vencer. Um especialista no uso de tropas constrói seus fundamentos sobre a doutrina do Tao, seguindo firmemente as normas militares. Assim, estará preparado para ser o árbitro da vitória e da derrota. Depois de uma primeira vantagem, não esmoreças nem dês às tuas tropas um repouso precipitado. Empunha a espada com a mesma rapidez de uma torrente que se precipita de um despenhadeiro. Que seu inimigo não tenha tempo sequer de perceber o que está acontecendo e somente recolher os louros da vitória quando o inimigo estiver aniquilado, dando-lhe assim condição de fazê-lo com segurança e tranquilidade. A arte da guerra está baseada em 5 fatores estratégicos: os cálculos, as quantidades, a logística, a balança do poder e a possibilidade de vitória. Todos esses fatores estão ligados entre si. Primeiro, os cálculos estão diretamente ligados aos tipos de terrenos. Segundo, Com base nesses cálculos, estimam-se as quantidades de provisões. Terceiro, de acordo com as quantidades de provisões disponíveis, define-se a capacidade da logística. Quarto, a balança do poder está diretamente relacionada à capacidade da logística. Quinto, e, finalmente, a possibilidade de vitória baseia-se na balança do poder. Um exército vitorioso é como o peso de 100 quilos contra outro de alguns gramas. Um exército derrotado é como apenas alguns gramas contra centenas de quilos. O exército que dispõe de grande vantagem em relação ao seu inimigo deve posicionar-se estrategicamente para que, ao lançar seus homens na batalha, seja comparado à força de águas represadas se precipitando sobre um abismo.